Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil, mostra a tua cara. Eu quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio, hein? O nome do teu sócio? Confia em mim. Olá, tudo bem? Tá pronto pra falar dela, hein? Da maldita? Pois é, o tema de hoje é corrupção. E para começar, nós vamos com uma frase de um anônimo. Todo homem tem seu preço e tem um monte em promoção. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Eu vou começar definindo o que é corrupção, conforme publicado no site do mundoeducação.com.br. Ao fundo, você ouvirá o Porco Juleno com o Chimpanzé Clube Trio. O Chimpanzé é composto por Ângelo Canaã, Felipe Croco e Luiz Miranda. E é uma delícia. Corrupção vem do latim corruptus e significa quebrado em pedaços. O verbo corromper significa tornar pútrido. A corrupção pode ser definida como utilização do poder ou autoridade para conseguir obter vantagens e fazer uso do dinheiro público para o seu próprio interesse, o interesse de um integrante da família ou de um amigo. A corrupção é crime. Veja alguns itens que revelam práticas corruptas. Favorecer alguém prejudicando outros. Aceitar e solicitar recursos financeiros para obter um determinado serviço público ou para, numa licitação, favorecer determinada empresa. Desviar verbas públicas, dinheiro destinado para um fim público e canalizado para as pessoas responsáveis pela obra. Até mesmo desviar recursos de um condomínio. A corrupção é presente em maior evidência em países não democráticos e de terceiro mundo. Essa prática, infelizmente, está presente nas três esferas do poder: no legislativo, no executivo e no judiciário. O uso do cargo ou da posição para obter qualquer tipo de vantagem é denominado de tráfico de influência. Toda sociedade corrupta sacrifica a camada mais pobre, que depende dos serviços públicos. Fica difícil suprir todas as necessidades sociais, como infraestrutura, saúde, educação, previdência, se os recursos são divididos com a área natural de atendimento público e com os traficantes de influência, os corruptos. Quando o governo não tem transparência em sua administração, é mais provável que haja ou que incentive essa prática. Não existe país com corrupção zero, embora os países ricos, democráticos, tenham menos corrupção, porque sua população é mais esclarecida sobre os seus direitos. Gente esclarecida é mais difícil de enganar. Você era um malde, eu não escondo. Você foi aquele estrondo que estourou meu coração. Porém eu reagi na hora H, você pra lá e eu pra cá. Minha vida não é mais a guerra. Você já não desfila mais na minha passarela. Eu tenho outro aquele que me ame, me convém. Arranca, vai em frente, vai dizer a essa gente. Com essa mulher eu entrei bem, o remédio não tem. Com essa mulher eu entrei bem. Olha só, por falar em enganar, você tá escutando o Galã Enganador, de Escurinho, que Elza Soares gravou em 1962. Precisa comentar, hein? Thank you. vida não é mais aquela. Você já não desfila mais na minha passarela. Eu tenho outra, aquele que me ama e me convém. Arranca, vai em frente, vai dizer a essa gente com essa mulher. Eu entrei bem, o remédio não tem. Pois é, atualmente existe uma organização internacional que tem como finalidade desenvolver pesquisas nos países para medir o nível da corrupção. A partir dessa medição é feita uma classificação de 0 a 10, sendo 0 o mais corrupto e 10 o menos corrupto. O primeiro colocado, o país menos corrupto do mundo, com nota 9,7, é a Finlândia. E o Brasil, hein? Estamos em 54º lugar, com a nota 3,9. Café Brasil! Delícia, você está ouvindo Sem Vergonha, do bandolinista Rodrigo Lessa, com o próprio Rodrigo Lessa. As baixarias do violão brasileiro, o pontilhado das coladeiras cabo-verdianas e a técnica particular dos congueiros cubanos fundem-se num som surpreendente. Escuta só. Então, quando o avião parou em Brasília, um daqueles políticos envolvidos naqueles escândalos entrou. Cabeça erguida, altivo, e aos poucos os passageiros começaram a sussurrar, imitando pombos. Corrupto, corrupto, corrupto. Pensei comigo mesmo, que vergonha. Mas o sujeito continuou impassível, seguindo no voo normalmente. Desembarcou como qualquer um de nós e pronto, nenhum constrangimento. Minha esposa foi definitiva após assistir parte de suas explicações na Câmara. Não acredito nem no boa tarde dele. Pois sabe que eu admiro, hein? Eu até admiro aquele tremendo, expressivo e intimidante atributo dos políticos, a cara de pau. Quem tem cara de pau não tem vergonha, não sente culpa, não se intimida. Para sentir culpa, a pessoa tem que reconhecer que errou, que desobedeceu alguma regra ou lei. Que fez algo errado e, portanto, sabe que existe um certo. Quem assume a culpa manifesta a percepção de que se esforçar-se para aprender pode deixar de errar. A culpa é perdoável. A culpa pode ser esquecida depois que o culpado paga pelo erro. Reconhecer a culpa é um exercício de humildade e nada tem a ver com incapacidade. Incapacidade tem a ver é com vergonha. Quem sente vergonha tem problemas com seu amor próprio, sua autoestima, mas não tem necessariamente culpa sobre a razão de sua vergonha. E o interessante é que a vergonha dá mais vergonha, sabe? O sujeito aparece com o zíper aberto e o bilau de fora, que vergonha! Quando descobre a situação, fica vermelho de vergonha. E ao perceber que ficou vermelho, fica com vergonha de ficar vermelho. Interessante, né? Mas sabe que não dá para acusar, não dá para julgar, não dá para condenar ou punir a vergonha. Vergonha não precisa de perdão. Voltemos então à situação do nosso Renan Calheiros, ou de Paulo Maluf, ou Fernando Collor, ou qualquer um deles. Se roubou, é culpado. Errou, tem que pagar. E ao ser pego no ato, deveria sentir vergonha. E eu fico desesperadamente buscando um sinal de vergonha na cara deles e não encontro. São eles os verdadeiros sem vergonha. Povo da minha terra, na hora que eu mais precisei de vocês, vocês me traíram. Mas não tem nada não, eu volto. Tem cimento, tem tijolo, tem areia e vergalhão. Sou subi morro, fui favela, carreguei neném chorão, dei cachaça, tira gosto e dinheiro de montão. E mesmo assim perdi a eleição. Traidor, traidor, traidor, se tem coisa que não presta, é o tal do eleitor. Mãe votou em mim. Você está ouvindo O Político, com o sambista Dicró. Carlos Roberto Oliveira, o Dicró, é natural de Mesquita, cidade da Baixada Fluminense. Filho de mãe de santo, ele assinava seus sambas com as iniciais C-R-O, Cró. Eram os sambas do Cró, sambas Dicró, que com o tempo se tornaram o seu próprio nome, Dicró. Ô mamãe, eu me admiro a senhora. Se meus inimigos não votarem em mim, tudo bem. Agora a senhora que me defende de mim não votar é sacanagem. Eu, hein? Os eleitores que não te conhecem não votaram. Eu que te conheço vou votar? Ah, tô fora. Ô mamãe, a senhora também me traiu, mamãe. Não voto, não voto, não vou votar é nunca. Ô mãe, a senhora foi comprada pela oposição. Povo da minha terra. Votam errado porque quer. Eu pretendia botar o Cruzeiro do Sul no Banco Suíço. Desgraçado, miserável, eu vou voltar. E o pior é que eles voltam mesmo, sabe? Então eu trago outro daqueles textos provocadores do Paulo Saab, que escreve nas iscas intelectuais do meu site. O texto chama-se Fragmentos da Corrupção. E ao fundo você ouvirá Virou Baixaria, de Rodrigo Torino, que está no CD BDMG Instrumental. Quase uma centena de presos envolvidos em desvios e corrupção no Detran do Rio Grande do Sul. Em São Paulo, um delegado da Delegacia de Narcóticos é acusado de enriquecimento ilícito. Em Campos, no Rio de Janeiro, a Procuradoria de Justiça pede o afastamento de todos os vereadores da Câmara local. Em Santa Catarina, a polícia prende 5 suspeitos de fraudar provas em concurso público. A Polícia Federal indicia empresários por fraudes em licitação em ministério. A Polícia Federal prende filho da governadora do Rio Grande do Norte em operação contra fraudes em licitações públicas. Essas manchetes foram coletadas em um único dia de observação nos jornais brasileiros. Não estão mencionadas as demais dezenas, centenas, milhares de denúncias, ações, reações ligadas ao já endêmico grau de corrupção que assola o país. Ao que tudo indica, sempre assolou. É histórico. Há quem alegue que agora se tem ideia de maior volume da corrupção porque há ampla liberdade de difusão dos fatos e porque a polícia está agindo. Certamente esta é a versão que agrada ao governo. Serve aos interesses do governo. Não se pode descartar, no entanto, o outro lado da moeda. O tratamento condescendente que o governo dedica aos casos de corrupção no seio de sua administração é forte estimulador da ação desonesta de seus próprios membros e seus tentáculos de ligação com a parte podre que age no lado empresarial. Se em todos os casos catalogados de corrupção no atual governo, e que até motivaram demissões de muitos ministros por isso, tivesse ocorrido uma ação firme do presidente da República, prevaleceria o desestímulo à fraude. Mas não é o que acontece. Os infratores são perdoados e beatificados em discursos públicos do próprio presidente. Um incentivo a quem está sentado numa cadeira do poder público com más intenções. Verdadeiro ou não o crescimento da corrupção no país, a verdade é que a sensação do seu crescimento é visível, é palpável. Os atos de corrupção de norte a sul do país, de leste a oeste, envolvendo os membros do poder público com o compadrio de segmentos empresariais e ditos sociais, que roubam o dinheiro arrecadado do suor dos que produzem, trabalham, pagam impostos, estão todos os dias, sistemática e infalivelmente, nas principais manchetes de cada dia. A sociedade brasileira, entendida como tal, as camadas da população que trabalham e agem com honestidade, independentemente de sua classificação econômica e social, não pode se conformar com isso e deixar-se apaticamente acomodar como se não tivesse mais jeito. Aí, malandragem, já falei pra você que eu não carrego embrulho e nem entro em feira. Já falei pra você que malandro não vacila. Já falei pra você. Malandro não vacila, malandro não cai, nem escorrega, malandro não dorme nem cochila, malandro não carrega embrulho e também não entra em fila. Malandro não cai, nem escorrega, malandro não dorme nem cochila, malandro não carrega embrulho e também não entra em fila. É, mas um bom malandro, ele tem hora pra falar gíria, só fala a verdade, não fala mentira. Você pode acreditar, eu conheço um apá de otário metido a malandro que anda gingando, crente que tá abafando e só aprendeu a falar. Como é que é, como é que tá? Moro, mané, chega pra cá. Como é que é, como é que tá? Moro, mané, chega pra cá. Já falei pra você, já falei pra você que malandro não vacila. Já falei pra você. Corrupção, malandragem, anda tudo junto, né? Então o nome é Bezerra da Silva, que foi quem melhor cantou a malandragem destes novos tempos. Aqui ele canta Malandro Não Vacila. Você pode acreditar, eu conheço um apá de otário metido a malandro que anda gingando, crente que tá abafando e só aprendeu a falar. Como é que é, como é que tá? Moro, mané, chega pra cá. Como é que é, como é que tá? Moro, mané, chega pra cá. Já falei pra você, já falei pra você que malandro não vacila. Já falei pra você que malandro. Malandro não dorme nem cochila, malandro não carrega embrulho e também não entra em fila. Malandro não cai nem escorrega, malandro não dorme nem cochila, malandro não carrega embrulho e também não entra em fila. E mais um bom malandro, ele tem hora pra falar gíria, só fala a verdade, não fala mentira. Você pode acreditar, eu conheço um apá de otário metido a malandro que anda gingando, crente que tá abafando e só aprendeu a falar. Como é que é, como é que tá? Moro, mané, chega pra cá. É, mané, um dos modos mais eficientes de se expurgar da vida pública os corruptos é pelo voto. Pelo voto, os corruptos chegam aos cargos que os permitem atacar os cofres públicos como se fossem seus. A questão é que o eleitor coloca o corrupto no cargo e depois o deixa lá, solto, livre, sem vigilância, sem cobrança. O corrupto volta ao poder pelo mesmo voto e se protege na imunidade que a eleição confere. Já se disse há muito tempo, e vale sempre a pena repetir, ou nos locupletamos todos ou